Quadras de Música. Música. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo te alucina. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 176ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quadras linguísticas voltam a focar a língua portuguesa. Do outro lado do Oceano Atlântico, centremos as quadras geográficas no Brasil, para a segunda e última emissão dedicada a Maria Rita Camargo Mariano, ou Maria Rita. A paulista de 35 anos decidiu, pela primeira vez, interpretar melodias da sua mãe, a não menos famosa Elis Regina, que, em 2012, mereceu uma homenagem no disco duplo intitulado Redescobrir, que ofertará novamente a maioria das suas faixas para o nosso auditório fiel. Depois do CD 1, seguir-se-á, como será lógico, o segundo disco compacto. Hoje iniciamos com Tatuagem, a faixa número 2. E o Brasil, como já foi devidamente referido na semana passada, é um país muito rico em músicos que ganham destaque a nível internacional, quer a nível letra, quer pelas suas melodias. Um deles é Chico Buarque, que, ao lado de Rui Guerra, foi responsável por Tatuagem, alguém que fica no corpo para dar coragem, seguir viagem, quando a noite vem. Na faixa número 4, e num ambiente mais religioso, outro ícone da música brasileira, o antigo ministro Gilberto Gil, criou Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir. Costas caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada. Do que eu pensava bonita, você é demais. Verso que poderia lembrar uma melodia de Caetano Veloso, mas ouvintes estão errados. Ah, ah, ah. Segue-se a faixa número 5, Zazueira. Ela vem chegando e feliz vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero sambando. Menina bonita com céu azul, ela é uma beleza. Menina bonita, você é demais. A alegria da minha tristeza, ela vem chegando e feliz vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero sambando. Uma flor é uma rosa, e uma rosa é uma flor. É o amor essa menina, essa menina é o meu amor. Chegando, que feliz vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero sambando. Menina bonita com céu azul, ela é uma beleza. menina bonita, você é demais. Alegria da minha tristeza, ela vem chegando. E feliz vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero sonhando. Uma flor é uma. Deixemos o nosso planeta Terra para viajar até ao quarto planeta na ordem do Sistema Solar. De Marte chega a Múdia número 6, da autoria da própria Rita Lee. Alô, alô, marciano! Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. Porque tá cada vez mais down, down, down, high society. Down, down, down, high society. Down, down, down, high society. Down, down, down. Alô, alô, marciano. A crise tá virando zona. Todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Por quê? Ficando russa, muita patrulha, muita bagunça. E o muro começou a pichar. Tem sempre um ayatolá pra tolar. Ah, tá cada vez mais down, high society. Down, down, down, high society. Ganhando ou perdendo, o importante é o jogar, participar. É o que se costuma dizer nas competições desportivas. Na melodia número 7, escutemos Aprendendo a Jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Água mole e pedra dura, mais vale que dois o ano. Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Mas então aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Não é pra besouro matar, que muito pula quer dançar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Saltemos para a nona faixa, que não faz distinções em termos de raça. O que interessa é, correndo pela estrada atrás de passarinho, eu morro velho. No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se vê. Fez a obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. sendo os dois meninos, sempre pequeninos. Peixe bunda no riacho, de água tão limpinha, dá pro fundo ver. Orgulhoso camarada, conta histórias pra moçada. Filho do senhor, deixando o companheiro na estação distante. Não me esqueça, amigo, eu vou voltar. Some longe o trenzinho, já é outro. Trouxe até sim a mocinha para apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor, e agora na fazenda é quem vai mandar. E seu velho camarada já não brinca mais, trabalha. Morro Velho, melodia da responsabilidade de Milton Nascimento, que, ao lado de Fernando Brand, foi também criador da 10ª faixa deste segundo disco de Redescobrir. Atentemos em O Que Foi Feito de Vera Maria Maria. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrança. Nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz.

se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha. Segue-se a faixa número 13, uma das melodias mais conhecidas do repertório de Ivan Lins, também interpretada por Elis Regina. Desta feita é Maria Rita, que protagoniza Madalena. Oh Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Yeah. Hey, hey, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Maria Rita, brasileira, vencedora de 6 prémios Grammy Latino, entre outras distinções. No ano passado, lançou Redescobrir, um trabalho discográfico gravado ao vivo, no qual a cantora protagoniza pela primeira vez na sua carreira sucessos consagrados na voz da sua mãe, Elis Regina. Nesta emissão, escutamos 10 das 14 faixas integrantes do segundo disco. Iremos encerrar com uma produção musical de responsabilidade de Luiz Gonzaga Júnior e cujo título dá nome a este trabalho discográfico: Redescobrir. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Como se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mães, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor. Está na própria pele, redescobrir o doce no lamber das línguas, redescobrir o gosto e o sabor da festa. Vai o bicho, o homem, fruto da semente, renascer da própria força, própria luz. Sempre esteve nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo, meu menino povo. Tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo. Jogo do trabalho na dança das mãos. vida.